2010. Aqui é Kaed. Salve, salve, grande Zona Sudeste. Obrigado por tudo, hein? Aí, quem acredita tá no coração, irmão. Andar aí minha selva, daquele jeito, parceiro. Salve os guerreiros, irmão. E aí? Já é, sei qual é, tô na fé do meu jeito. Rolê pela quebrada é foda, maloqueiro. Avisa pros parceiros que a noite hoje é nossa. Dinheiro nessa porra, comemora a vitória, é nóis. Até umas horas, quatro portas rebaixado. Cruzando a quebrada devagar, farol baixo. Hey, tá ligado, os polícias sempre passa. Sei como é que é, na rotina da quebrada. Cilada preparada, os crocodilos só filmando. Melhor ficar esperto, olho aberto nos fulano, vai. Segue o plano do migão, hoje tem rally. Vixe, pancadão, laser som, Bob Marley. Tira vantagem, dinheiro quem não quer. Os pilantos, bandidos, os crentes, os mané. Na geral, sei qual é, quem é que não cresce o olho. Pior, ser melhor, o mais foda do jogo. Estratégico, febroso, parece não ter fim. Mundo louco, ensinou aqui é cada um por si. Tô por mim, pode vir as invejas no veneno. Os pregos não se toca, vacila todo tempo. Vaza, sai correndo, baixa tua bandeira branca. Entende? Guerra é guerra, grana é sempre grana. Eu sei, vixi. Quem quer me ver sangrar? Sei, vixi. Que as cabeças vão rolar. Eu sei, vixi. Favelão é aquilo. A madrugada é louca, bicho devorando o bicho. Eu sei, vixi. Quem quer me ver sangrar? Sei, vixi. Que as cabeças vão rolar. Eu sei, vixi. Favelão é aquilo. A madrugada é louca, bicho devorando o bicho. Olha só, saca só quem chega de Megane. Com uma mulher gostosa, uma garrafa de champanhe. Saca, filma o lance, prepara as armadilhas. Dinheiro faz sorrir, a mais linda das vadias. Luxo, fantasia, num ritual macabro. Droga, violência, cidade do pecado. Outro mundo, outro lado, seja como for. Meu instinto favelado, desconfia até da flor. Cada um com seu valor, na moral não se ilude. Aqui o pesadelo é cruel, não tem truque. Treme, Freddy Krueger, tenta decifrar. Quando o ódio vem com tudo, não tem como controlar. Não tem como parar, voltar, não tem esquema. Pistola na cintura e um milhão de problemas. Eu sei, vixi. Quem quer me ver sangrar? Sei, vixi. Que as cabeças vão rolar. Eu sei, vixi. Favelão é aquilo. A madrugada é louca, bicho devorando o bicho. Eu sei, vixi. Quem quer me ver sangrar? Sei. E as cabeças vão rolar. Eu sei, vixi. Favelão é aquilo. A madrugada é louca, bicho devorando o bicho. Pro terror, madrugada é pra louco. Chapado no veneno, inimigo tá de olho só. Cachorro doido de B.O., pesadão, ó. Cê tá de boa, adianta munição. Então tá boladão na função, na viela. Vem, pode chegar no chiado da chinela. Doidinho sai da reta, de graça não tem bola. Quem foi que falou que Deus não deu asa cobra? 300 conto por hora, quem não quer? Chegar no pancadão com a linda mulher. Assim que é, favelão é aquilo. A madrugada é louca, bicho devorando o bicho. Capeta só de bico, qual que é, me deixa quieto. Que eu tô daquele jeito, melhor. Passa teu dinheiro aqui, não quero. Esperta que são poucos. Ao mesmo tempo, minha mãe me pede calma. Não entendo sentimento. A vida é sem sentido, é sangue na quebrada, véi. Mostra a sua, que essa é minha cara. Eu sei, vixi. Quem quer me ver sangrar? Sei, vixi. Que as cabeças vão rolar. Eu sei, vixi. Favelão é aquilo, a madrugada é louca, bicho devorando o bicho. Eu sei, vixi. Quem quer me ver sangrar? Sei, vixi. E as cabeças vão rolar. Eu sei, vixi. Favelão é aquilo, a madrugada é louca, bicho devorando o bicho. Qual que é, quem não quer? O bolso cheio de grana, em torno cheio de puta. Seu rei, muita fama, safado não me engana. Sai fora, sai de perto, leva tua raça, teu dinheiro aqui não quero. Que são pouco escondido além do mundo. Esquecido na quebrada, no poço muito fundo. Eu sei, vem aqui, observa aqui na vila. Os loucos de esquina estragando a própria vida. Alegria sempre abaixo, refaz as correrias. Direto lá da leste, tamo aqui, guerrilha. Eu sei, vixi. Quem quer me ver sangrar? Sei, vixi. Que as cabeças vão rolar. Eu sei, vixi. Favelão é aquilo. A madrugada é louca, bicho devorando o bicho. Eu sei, vixi. Quem quer me ver sangrar? Sei, vixi. E as cabeças vão rolar. Eu sei, vixi. Favelão é aquilo. A madrugada é louca, bicho devorando o bicho.